Mas o André Sardé foi dos primeiros, logo, que realizou um grande espetáculo em Coimbra, no Convento de São Francisco, uma transmissão da RTP. Esta sensibilidade que ele tem foi dos primeiros que houve uma grande receita. Este tem tido esta simplicidade de fazer isto não só para Oliveira do Hospital, mas para todos os outros concelhos. Isto não se paga com dinheiro. Isto não se paga com palavras. Paga-se com consideração. E por isso, André, em nome de Oliveira do Hospital, mas em nome também dos outros concelhos, obrigada pela forma como tu és, da forma como tu viveste estes problemas, e eu vou dizer, Oliveira do Hospital está-te muito agradecido pela tua sensibilidade por este trabalho.